dia das crianças eu não quero mais brinquedo. Quero ir pro Hopi Hari divertir o dia inteiro. Nesse dia das crianças, o Hopi Hari reservou um dia inteirinho para o seu filho com o preço do passaporte por apenas R$ 25,00. Mais informações no 0300-789-5566 ou por meio do site www.hopihari.com.br.